Tenho que desabafar, não consigo entender o que é que nos separa. Quando vejo o teu rosto, meu coração dispara. Mas arranjei um jeito de chamar tua atenção. Peraí, é pra você que eu fiz essa canção.